o som do capitão. Morei um tempo no fundo do poço, só Deus sabe do meu sufoco, o que eu penei pra te esquecer. Achei que tava até ficando louco, não fiz besteira, foi por pouco. Me reinventei sem ter você. Só que apaixonado não pensa, ama por dois é doença. Sofrer dobrado, desgosto ao quadrado, não compensa. Deve tanto tempo pra se arrepender, e justo agora que esqueci você.